Tal cual, chaval, tal cual. Pode me deixar na pista. Limpo 03, cruza a pista no 028. Cruzando a pista, eu limpo 03. No 982, Paula 57, libera a direita no 219. 1219, direita liberando. Ou C3, corrigindo o Olimpo 03. Vai ingressar na Alfa, taxiar Juliette. Vai taxiar a Pátio, Índia, se pode ser novamente. Mantenha minha escuta. Afirmativo, Olimpo 03 vai ingressar na Alfa. E depois vai entrar no Pátio para ingressar na Índia, mantendo sua escuta. Confirmando, é Juliette, Pátio após Índia. Confirme? Vai ingressar na Juliette após o Pátio 1 após Índia. Afirmativo. É, Juliette após Pátio 1 após Índia. Botão 9911, decolagem autorizada no 0, vento 180 graus, 109. Gol 982 autorizado, taxiway pela Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 5. Alfa, Juliette, portão 1, gate 5. Gol 982. Gate 5. Salvador, muito bom dia, tá 3602. Sobre Salvador, bom dia, tá 3602. Tô 3602. O vento é 170 graus, 089, checa 3. Pouso autorizado, 1-0. Baixada travada, senhora. Livre posto a 3602. Após desvio, pro Edita, tá? Meu chané 6250. É, você pode desvio direto pra 6250. Total 9911, bom dia. Total 9911, bom dia, contato radar na decolagem, só 3110, saída Momon. 3110, saída Momon, total 999. Após o tráfico ali, mantém pistão no 0, Olímpio 03. Afirmativo, após o tráfico ali, mantém, Olímpio 03. 602, solo 02, direito 1219. Direito 1219, bom dia. Bom dia. 6319. Recife agora, 1251, alterna no 3325, bom voo. 51335, obrigado, bom dia. 03, decolagem autorizada, 10, vento 170 graus, 089. 03, decolagem autorizada. 3602, autorizado táxi, via taxiway Alfa e Juliette, pátio 1, portão 07. Alfa, Juliette, pátio 1, posição 07, graças. Decolou 04, controle 11935. Controle 11935, limpo 03. Controle Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, bom dia, contato radar, sobe 150, saída Fuca. No presente, corrija, ao cruzar 2000 pés na proa de Caju. Cruzar 2000 pés na proa de Caju, Olimpo 03. Assumiu na projeção, acionando 6250. 6250, livre de restrições de altitude, desce a 2000 pés, 1015 no ajuste. 10, livre de restrições, vai descendo para 2000 pés, ajustado 1095, confirme? Afirma. Trato, na 2050. Solicita manter a presente proa com mais umas 10 milhas de evitar promoção? Livre desvio, após na proa de Frote, o 999. Após desvio, proa Froti, 999. Total, 991, chame Recife, ONU 26, decimal 85, alterna no 33, decimal 65, bom voo. 12685, 3365, Recife, obrigado, bom dia, bom serviço. 991. Controle? Consigo o controle, é o 03. Vai fazer procedimento em Aracaju, confere. Afirmativo, dois procedimentos em Aracaju e três em Maceió. Isso. 03? Prossiga, Olimpo 03. Só cumprimentando, é, dois em Aracaju, três em Maceió e depois retorna para Salvador pelo mar, fazendo procedimento de patrulha marítima. Ok, copiado, muito grato. O Olimpo 03, estamos coordenando com Aracaju aqui, prossiga na flor de Caju, reporte passando Conte. 03, reportará passando Conte. China 6250, autorizada final do ILS para a pista 10, reporte localizador. 10, não é para estabilizar no localizador, já temos o campo aviso do 6250. Localizador, o acionário 6250. 6250, complete LS, chame Torre. 1862 é bom pouso. Torre, o norte desse bom bem é bom pouso. Torre, Salvador, o acionário 6250, 2 milhas, 3 milhas para o estado. Sim, chame 6250, reporta uma cadeira de cena, uma chave travada. Vai passar uma baixa travada, 6250. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Golfo Bravo Índia para informação Lima. Controle Salvador, Papa Romeu, Golfo Bravo Índia para informação Lima. Golfo Bravo Índia, bom dia, acione identificação, desça ao nível de voo 050, vigilância, chegada à maré. 050, na maré, Golfo Bravo Índia. No barco. Passou a estar no baixar travado, né? 250. 50, pouso autorizado no 0, vento no 70 graus, 0 menor. Nete, livre, pouso no 0, chamar 6250. Controle Salvador, o trip 5414. Salvador, o trip 5494. Trip 5494, bom dia, contato radar. Mantendo nível 130, agora afastado 51 milhas sudoeste de Salvador. Com drive de formações na proa de Duna, descendo a 2.000 pés, o trip 5494. Podia confirmar, está precisando de fazer um desvio à esquerda, manter essa proa por mais 10 milhas. Após na proa de Duna, descendo a 2.000, 1.015 no ajuste, 5494. Após a tribuna, descendo a 2.000. Solo 1-4, libera a direita no 219. Liberar Solo 219, 62. Solo Salvador, acionar 62, 59, livrou. Confirmando? 6250, livrou. 6250 da Oceaner, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 0262. Check Delta, mantendo condições visuais no 1.000 pés. Proa está com a resposta descida. Confirme pessoas a bordo. 7. Trisação São Paulo 360, Congonhas. Eu ia questionar o seu que eu observei aqui no radar que você não conseguiu pousar lá. Reporte avistando o Itapuã, Mike Echo Delta. Só tem escuta, Gol na 397. Max Hill. Gol no 395, de Salvador para São Paulo. Gol no 397, vamos para a cópia? 397. Gol no 397, de Salvador para São Paulo, nível de voo 360, pista 10, curva direita após decolagem, saída da El, Leda, bridge pela UP do Lu, 16, transponder 5526, controle 119, 35. autorizado, 360 para São Paulo Congonhas, decolando da pista 10, curva da direita, na saída da EL, transição bridge, após a Upra Zulu 16. 5526, 1935, ao gol 397. Bono 3927, cotejamento correto, rebote pronto para o putback. Atalhando. Prossiga controle, 03. Serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador. Mantenha no 50, chame o controle Caju no 203, bom pouso. Chamará controle Caju 203, eu limpo 03. Quatro autorizado a final do ILS, que foi para a pista 10, reporte localizador. Ciente, autorizado ILS, sei, para o localizador. Falou de gol 1983 para a cópia Guarulhos. Gol 183, autorizado Guarulhos. Cópia. Ele já falou. Guarulhos, nível de voo 360, pista 10. A primeira curva à direita, sair da árvore, transição eleva pela UPZULU 21 no transponder 5516, controle 1199, decimal 35. 3 minutos, ele intercepta o localizador. Acredito que mais um 7 para pouso. A saída confirme para mim, com transição eleva, o transponder 5516 e o controle 1835. Gol 1983, saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Arbor, grato. Gol 1983, cotejamento correto, repassamos para o pushback. Me passará. Paulo, é o Uno 397, pushback, portão 3. Prossiga. Pushback, repassa para o táxi. 397. Ok, isso aí vai ser em coordenação com a torre. Você já está avistando o campo? Chama a torre, 18612, coordena com eles, Mike Eco Delta. Trip 54 no 4, redução 1709, reporte estabilizado localizador. Tente para 170, reportará estabilizado. Firme. Eu só não entendi para onde o senhor quer ir. Usar na 17. A prova direta, a esquerda da 17, a base da 17, melhor dizendo, e pousar na 17. Paciente, o Mike é cuidado, vai aguardar na sala de tapô. Tem um tráfego agora, está em Duna. Me reporta ele já com tráfego para cruzar o 10. 154 no 4, 2-118-6, com pouso. 2-118-6, obrigado. Firma, a chuva é leve? Não, aparentemente não. Estou sim, o senhor pode indicar pelo menos a gente o teto? O senhor mantém fora de Itapuã agora, só aguardando o tráfego vencer a final da 1-0 para o senhor cruzar. Ele está a quantas milhas? Ele já cruzou o marcador externo? Não, negativo, ele está a 3 milhas do externo. Teremos condições de pousar na 17, ok? Não, negativo, o senhor vai manter o farol de Itapuã. Assim que o tráfego passar o marcador externo, estiver na curta final da 1-0, o senhor vai cruzar atrás. Podemos pousar na 35? Afirmativo, vento é 1,80 graus, 1-0 nós, reporta pairado na 35. Afirmativo, 35, para 1.